quantos dias vão em vão, quantas noites já nem vem, quanto vale a solidão, se ela vier pro seu bem. E entre toda a multidão, quantos estão pelo seu bem, personagens são quem são, se estão por nós ou não sei quem. Uns imploram seu perdão por coisas que já se fez, uns que estendem a mão e outros cobram sua vez. E entre seu amor, entre sua dor e entre seu rancor, vocês, uns querem ação, uns querem atenção, outros querem o pão do mês. Muitos buscam uma razão pra lutar por algo aqui, uns desses encontrarão, mas não vão admitir. Porque ter vontade não é ter coragem pra fazer. E se existe vontade sem ter coragem, isso é mentir pra si. Joelhos se dobrarão quando não der pra fugir. É verdade, irmão, peço sua atenção e te digo não, não ri. Uns dizem que tão, uns dizem que não, uns dizem que vão fazer. Uns são meus irmãos, uns dizem que são, outros sei, nunca vão ser. Portas são fechadas por uma razão, se não consegue abrir, nem vai. Muitos se iludirem, corte de caminho, a vida faz cair, quem cai? Muitos se destrói, pouco se constrói, logo não existe mais. Uns vão ser vilões, uns vão ser heróis, outros vão ser tanto faz. E a chuva vai cair, mas só vai molhar quem sai. Deixa que lá viu que aqui já não presta mais, ó pai. Uns dizem não ver, uns dizem não ser, uns dizem não crer, uns dizem viver, uns dizem saber, uns dizem ter poder, todos vão morrer, orai. Uns tentam nos dividir, outros vêm multiplicar. Uns vêm pra te ver cair, outros vêm te levantar. Alguns vêm fazer sorrir, outros vêm fazer chorar. Alguns mentem por mentir, outros mentem pra enganar. Alguns pedem pra matar, alguns pedem pra morrer. Alguns morrem por sonhar e outros sonham pra viver. E entre o sonhador, entre o jogador, entre o matador, você. Entre ser humano, entre ter um plano, antes que isso humano fazer. Porque vale quem tem mais nesse mundo sem valor. Lembra do que existe atrás.